como 896, follow 08, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, partente da Juliette. Alfa nessa frequência, 4927, por favor. Meia, táxi via Juliette, portão 3. Táxi via Juliette, portão 3, boa noite, na meia. Santo 3399, chama Recife agora, frequência 125, decimal 1, alterno 33, decimal 25, boa viagem. Obrigado, bom dia, 3399. Lua 3520, é o nível 190 da Caju, autorização. 520, autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decolando 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5060, coteja. Autorizado 190, decolando 10, esquerda, posse Pucajama, Aracaju, 5060, controle 208, tá 3520. Cotejamento correto, chama para flexionamento. Bora. Tem 3520, tá no 4, pushback no estacionamento. Pode chamar para o táxi. Bora para o táxi. Salvador, Stan 3520, copia o bit 1197, alternando Recife, 2 horas de autonomia, pronto para o táxi. 2 horas de autonomia, pronto para o táxi. 120, ciente 1197 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. 1013, Índia Alfa, reportará, pode esperar, 3520. Salvador, muito bom dia, é o Webjet, Whisky, Juliette, Índia. Prossiga. Whisky, Juliette, Índia, no pátio 3, solicito autorização de reboque para o pátio principal, box número 04. Autorizado, chame para ingresso, pátio principal. Iniciando, reportará para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette, Índia. Pronto. 3520, linha decola da 10, vento no 50 graus com 7 nós. A linha decola da 10, tá 3520. Salvador, bom dia, gol 9207 na posição 03, seguinte da informação Foxtrot para Copa Guarulhos. Sete, não temos o seu plano. Salvador Webjet, Whisky, Juliette Lima, já encontra-se pronto para ingresso do pátio principal. Autorizado, reporte ao término. Ok, reportará. Whisky, Juliette Lima. 520, decolado aos 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 20. Salvador, agora até 3520, vai cruzando mil bocas. Controle Salvador, até 3520, câmbio. 3520, contato. Sube e mantém a nível 160 na saída Conde, então, 3520. Então mudou tudo, só quer que mantenha 160 na Conde? Tinha sido autorizado Puca 190. 90 na Puca. Ah, então tá bom, 190 na Puca. 520. 190 na Pucajama, tá direitinho do exame. Vai manter. Vicente, autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5074, coteja. 360 para Congonhas, 360, da El, Leda Bridge, então 10, curva à direita, forte 120, decimal 8, foco 5074. Cotejamento correto, chama para perfeccionamento. Agora para o feedback acionamento 08, 3601. Juliette já se encontra passeado no parque principal, box 104. Gente, frequência livre, tenha um bom dia. Obrigado, você. Bom trabalho. Prossiga. Já teria o nosso plano de voo agora? Negativo, não temos o seu plano e nem registro do, da emissão do seu plano. Pode confirmar em que sala IS foi apresentado? Aguarde só um minuto. Se provou no 817, tem alguma coisa? Tem, porém está vencido. Ok, obrigado. Eu sugiro entrar em contato com a companhia caso necessário solicitar para retransmitir. Estou em contato com a companhia, já estão providenciando, obrigado. Da Eoleda Bridge. Da Eoleda Bridge, obrigado.